organizou o tal do congresso, né? E de repente as pessoas começaram a ver. Ela está na página no Facebook de várias pessoas. E daí as pessoas falaram assim, não, eu vou. Eu não fui convidada, mas eu vou. E foi isso que aconteceu. Eu, Adriane, mais um monte de gente, um total de 8 pessoas, fomos lá para virar a mesa. Porque falou, isso não é legítimo, isso não é transparente, isso não é essa. Porque não tem a ver com sotaque, com um lado A, lado B. A questão é, vai tirar uma delegação para representar o Estado de São Paulo e não chama o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo tem 645 municípios. Ela foi na Câmara Municipal, pediu uma sala em nome da SUTACO, como conselheira, não convocou o Estado inteiro, e a gente foi lá para virar a mesa. Né? E aí a gente falou, está tudo errado. Está tudo errado, não é assim que se procede. Tem que chamar uma plenária, tem que convocar o Estado, tem que chamar os municípios e tal. Ela falou, não, vai ser assim. Ah, vai ser assim? Fizeram uma eleição a toque de caixa. Nós que estávamos lá para conturbar a situação e tentar não fazer a tal da eleição, saíram 4 representantes nossos, porque todas as votações já tinham as cartas marcadas, quem ia era, por exemplo, delegado da juventude, delegado, artesão de juventude, delegado da economia solidária. Não tinha ninguém da economia solidária. Aliás, tinha o Carlos Salles, ele estava lá. Delegado indígena, não tinha um indígena. Delegado quilombola, não tinha um quilombola. Tinha uma senhora que trabalha no quilombo, no Cafundó, mas ela não é quilombola. Então, representante do LGBT. Tinha uma pessoa, não representa o movimento LGBT, né? E, para nossa surpresa, a coordenadora estadual e municipal era quem tinha feito o tal do chamamento, né? A Adriana foi eleita como delegada da juventude. Mas também não se enquadrava na categoria. Não se enquadrava. Porque eu tenho 29 anos e jovem até 25, mas... no estado de São Paulo, e ali é um santinho mais próximo da eu. É, o resto é tudo mais velho. E assim, daí tinha assim, marido e mulher, sabe, por quê? Toda essa viagem é tudo pago. Passagem de avião e de Natal. E Natal. O que que estava fazendo? Era tirar os delegados para fazer uma delegação para representar o estado de São Paulo. De 10 pessoas, pelo menos da capital, que foi feita a votação, né, naquele dia, para ir com tudo pago. E de volta, estadia, tudo pago. Alimentação e tal. Nós saímos de lá mais indignados do que a gente entrou. Uma das pessoas... Como é que chama essa moça que organizou isso? Suzy Crente. Ela é da SUTACO. Ela não. Não é da SUTACO. Ela faz parte do conselho dos artesãos paulistas. Tem um conselho que é suprapartidário que está lá dentro da SUTACO. Que tem representantes que são funcionários, que são do Estado, assim como tem representantes artesãos, que são escolhidos. Certo. Então, isso não tem nada a ver. Nada a ver com a SUTACO. O SUTACO não sabia também. E é muito importante colocar que antes dessa reunião que essa Suzy Crente organizou, teve uma audiência pública dia 12 de agosto, onde ela estava, todo o conselho estava presente, e ela não tocou no assunto. Tinham mais de 90 artesãos, e ela não tocou no assunto, que deu mais revolta ainda. Por que que ela não falou? Quer dizer, eram cartas marcadas mesmo. Sim. Aí o que que aconteceu? Saímos dessa reunião, né, com essa eleição meia boca, organizamos aquele grupo de pessoas e mais outras pessoas, chamamos a própria Júlia para engrossar as fileiras, e entramos com uma impugnação na Defensoria Pública, para impugnar aquela reunião, impugnar os eleitos e chamar chamamos uma plenária. Né? Essa plenária a gente colocou no Facebook, cada um foi divulgando na sua rede, eu acho que alguns que estão presentes souberam e até foram a essa plenária. Tinha em torno de umas 54 pessoas. Onde nós fizemos uma nova eleição, explicamos tudo o que tinha acontecido e as pessoas chamamos indígenas, chamamos quilombolas, chamamos o LGBT, enfim, chamamos e tentamos fazer uma coisa mais representativa. Vieram muitas pessoas do interior do estado, né? Porque as pessoas ligadas a essa moça Suzy Cleide estavam dizendo na internet: eu sou de Fernandópolis, eu sou representante de Mirassol. Não é assim que se faz uma representação do interior. Bom, a Isabel, que é a presidente da Confederação dos Artesãos, recebeu uma comunicação extrajudicial de impugnação, essa Suzy Cleide também, e ela vai ser destituída do cargo de conselheira. Ela é vice-presidente do Conselho dos Artesãos de São Paulo. João Cassutaco foi votado para ela e uma outra conselheira chamada Teca, o apelido dela é Teca, vai ser destituída. Fizeram, foi totalmente antiético, sem transparência, e a situação a gente fez o que era legal, o que era possível fazer de impugnar, de chamar a promotoria pública, mas a gente não sabe se efetivamente isso vai ter um efeito prático. Não sabe o resultado. Isso foi tudo feito segunda-feira. Ah, agora? Porque a reunião foi, a plenária foi no dia 18, onde todos que estavam lá deliberaram por impugnar a reunião. Enfim, a gente não sabe se o efeito prático disso vai resultar nessa delegação que foi tirada na plenária que vai e não a que foi tirada na Câmara. Isso a gente não sabe responder para vocês, é uma incógnita. De qualquer forma, tem um efeito pedagógico, um efeito para a gente aprender que se não a gente não se mobiliza, não vai às reuniões, as pessoas decidem por nós. Uhum. Né? Então, acho que isso é um aprendizado. Né? E mesmo que esses delegados com cartas marcadas compareçam a Natal e a gente não vá, a gente tira lições disso. Tira lições para não deixar as pessoas se sentirem donas, né? Proprietárias, entre aspas, da nossa categoria. Que com a profissão regulamentada ou não, não somos os atores. E nós temos que ser, a gente tem que ser ouvido, não determinarem para a gente o que é que vai ser por interesses próprios, como essa moça infelizmente fez. Né? Então, basicamente é isso. Eu até marquei aqui o blog, se vocês quiserem dar uma espiada para ver o conteúdo.